Esse elo era verdadeiro, porque a morte chegou lá primeiro e ceifou a sua vida. Se existe amor, o porquê de toda essa dor e o desespero da família? Era choro de lá, era choro de cá, sinal de interrogação em todo mundo. Marta chora de lá e Maria de cá, no velório decretaram luto. Só que ninguém sabia que no quarto dia Jesus ia lá. Tinha fim. Oh, oh, oh, oh. Era choro de lá, era choro de cá, sinal de interrogação em todo mundo. Marta chora de lá e Maria de cá, velório decretaram luto. Só que ninguém sabia que no quarto dia Jesus ia lá. Só que ninguém sabia que o que estava morto ia ressuscitar. Ninguém sabia que no quarto dia Jesus. Deus vai impactar, recebe vida, ressuscita. Pode ser seu quarto dia, mas Jesus irá realizar. Vai impactar, recebe vida, ressuscitar.